Gol 1816, agora chama a torre 118, decimal 6. Torre, muito bom dia, gol 1816. Gol 1816, bom dia, baixou, travou? Afirma. Gol autorizado, pista 1-0, vento 120 graus, 5 nós. Autorizado, gol 1816. Ajuste para 18 aviões. 1-0, 1-3. Obrigado. Tá 3-8 no avião, não copiou? 1-0, 1-3, obrigado. Gol 1816 no solo aos 4:30, taxi via Alfa, Juliette, portal 5. pista 3891, autorizado ILS, saída pistona 0, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, 3891. Estabilizado, 3891. 3891, chama a torre 118, deixa o 6. 186, obrigado, boa noite, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia. É o 3891, vai passar de cima e embaixo de trabalho. 3891, bom dia, avistado. sou autorizado pista 90, vento 130 graus 5 nós. TV pouso 90, 3891. Livrando, na solo. 3891, seu solo foi 57, taxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette para o 10, 389.